Foi em Sintra, junto à praia, que me encontrei com Pedro Mateus. Ele foi uma das peças importantes no aparecimento e crescimento do hardcore em Portugal. Género que viria também a influenciar muita da música portuguesa. Mas já vamos descobrir isso tudo. O meu nome é Pedro Paulos e este é o Brandos Costumes. O meu pai era daquelas pessoas que todos os fins de semana comprava 12, 10, 20 vinis. Havia sempre o sábado de manhã ou domingo de manhã que ele ia comprar som. E sei lá, lembro-me, por exemplo, nos anos nossos que o meu pai comprou uma. Arranjou maneira de nos passar um 8-track, que lá tinha um leitor de 8-track, que só tinha 3 cassetes. E nós tínhamos, pai, sei lá, 10 anos, e aquilo era um bocado sórdido, porque um era o Jesus Christ Superstar, o outro era a Laranja Mecânica, a banda sonora, pá, e o terceiro já nem me lembro o que era, mas aqueles dois, tipo, um começava com umas freiras, uma cena fantasmagórica, o outro era tipo aquela cena, aquela triparia, né? Aquele som assim muito doido. Mas, pá, mesmo às vezes para nos acalmarem, porque, meu irmão, somos gêmeos e às vezes estávamos super rápidos por casa, fazer tudo e mais alguma coisa, era sentar-nos e punha-nos a ouvir música. E então a música sempre, pá, sempre fez parte, não só a música, como as capas dos álbuns, por exemplo. Eu lembro de uma vez, vimos na televisão um bocado da, como é que chama aquilo, Carmina Burana, penso eu, mas depois tinha tipo uns performances e era uma coisa de terror. Eu e o meu irmão ficámos fixados naquilo, tínhamos que arranjar aquilo, não sabíamos bem o que era. Não era bem o som, mas era tipo aquele ambiente, o que é que se passava ali. E um dia, o meu pai estava lá a comprar uns discos e nós vimos um disco da Iron Maiden, o Killers. E perguntámos ao meu pai se podíamos levar aquilo, ele disse que não. Disse que aquilo não era música para nós, não era música para crianças e não sei o quê. Mas uns anos mais tarde, terceira classe, penso eu, foi quando a gente começou a ouvir heavy metal. A partir dos Iron Maiden e dos Dio e dos Mercyful Fate e dos Motorhead e Venom e por aí fora. Lembro-me quando nós comprámos o primeiro disco de Slayer, foi o Live and Dead, pusemos aquilo a tocar. E ficámos a rir e a pensar, é impossível de ouvir, como é que fomos gastar dinheiro nisto? Aquilo também foi um turning point, porque de repente começámos a conseguir descodificar aquele som e ouvir aquilo, né? E na próxima é um bom disco. Na nossa vida, o que nos mais influenciou depois foi mesmo o skate, porque nós fomos da primeira ou da segunda geração de skate cá em Portugal, numa altura em que, tipo, nem sabias o que era um ollie. 1987. Já há 12, 13, 14 anos. Eu sou de 74. O que é que aconteceu com o skate? Pá, aconteceu a trecha na revista de skate. Tipo, era um sítio em que, a nível de informação de som, era ali que a gente ia buscar. Por exemplo, o pessoal já andava com cenas de Suicidal, nunca tinha ouvido Suicidal. Como se fosse uma marca. Fazia parte da nossa identidade. Era um bocado da nossa identidade, até porque a gente não andava só com o chapéu, a gente andava com a bandana e com o chapéu, né? E a cena era mesmo chocar as pessoas, né? De uma maneira ou de outra. As pessoas olhavam um gajo que tem uma bandana a tapar os olhos, mas é um puto, né? Tem tipo 15 ou 16 anos, mas na minha cabeça, sei lá, o tamanho que eu tenho só por andar assim vestido. Pá, então foi mesmo o skate. Tipo, na Thrasher tinha sempre uma parte em que eles faziam reviews de concertos. Foi ali que a gente viu fotografias de, sei lá, de Gorilla Biscuits, tudo e mais alguma coisa, né? E foi ali que a gente ficou a saber o que é que estava a acontecer do outro lado do oceano, pelo sítio mais improvável, se calhar. E a partir daí foi uma bola de neve. Acabava por ser a única ponte que tinham com Nova York, Califórnia, essas coisas todas. Sim, não é? sim. Do outro lado do oceano, uma nova cena tinha sido formada. Depois do punk tinha aparecido um género mais rápido, mais agressivo, chamado hardcore. Cada vez era maior o número de cidades que tinham bandas de hardcore. Entre as bandas mais conhecidas da altura estão, por exemplo, os Bad Brains, Black Flag e até os Beastie Boys, que começaram por ser uma banda de hardcore. O hardcore chegava a Portugal. Foi o segundo sítio que a gente ia buscar a informação. O primeiro era as paredes dos comboios da linha de Sintra, que o pessoal tinha sempre uma caneta e cada um tinha um nome, e não era bem esta onda de andar a tagar tipo graffiti, mas tipo, tu entravas no comboio, ias a andar e vias uma letra de Kud Judas toda escrita na parede e pensavas Kud Judas, e tiravas o teu bloco e punhas Kud Judas, né? Depois não ias para o Napster, mas arranjavas maneira, pelo menos já tinhas aquele... Uma pista, já. Porque como é que as cenas cá funcionavam? Se tu tivesse algum dinheiro, podias ir até a Bimotor ou outro sítio e tens uma sorte, como eu uma vez tive, de encontrar um disco de Misfits, aquele de hardcore, Worth It e Wolf's Blood, que no mesmo dia foi também, comprámos também um Murphy's Law e um Token Entry, já são bandas mais hardcore mesmo, não é? Mas eram janelas assim de oportunidade. Eu lembro de estarmos, por exemplo, à procura, ver se encontrávamos alguma coisa fora do normal, e encontrar, por exemplo, flyers escondidos dentro das capas dos discos. Um deles foi, por exemplo, de Atrofiados. Eu lembro, porque pronto, cheguei a casa, a gente arranjou maneira, mandámos os 500 escudos, recebemos a demo tape. Lembro que até nesse dia éramos para ir para a praia, mas eu pus aquilo nos fones amarelos da Sony e fui lá, desci umas montanhas lá no Cacém, a ouvir Atrofiados, e a curtir bué, tipo, a nova cassete que tinha chegado. Fora isso, estavas na escola secundária, havia lá dois ou três metaleiros que tinham uma lista de gravações, que era... 2 ou 3 ou 4 a 4, conforme a qualidade do teu dealer de som, né? E raramente já tinha lá tipo um rádio de porão em português. Dizem, tem este aqui rádio de porão em português. Eles dizem, isso é mais caro, porque isso é raro, estás a ver, isso é em português. Se quiseres o inglês é mais barato. E tinhas de dar a cassete, então era um bocadinho mais caro. E os gajos gravavam o que tu pedias, né? Sei lá, aquelas cassetes têm 3 álbuns de um lado, se for dar de cor é mais rápido. Pá, e de repente houve um grande boom, pronto, de discos começaram a surgir, e CDs, e pessoal com distribuidoras. Por exemplo, a gente também comprava muita coisa, especialmente livros, através da Morte à Censura, que era uma distribuidora do Varela, e também muita música, e música punk rock e hardcore espanhol. E depois começou a nascer uma cena, tipo... Aliás, não começou a nascer, a cena já existia, mas... Começaram a perceber que havia uma coisa, para além de encomendar cassetes. Não, tipo, a gente sabia que havia uma coisa, só que era um isolamento que não consigo bem explicar. Eu lembro-me de pensarmos, tirando nós e tirando o pessoal algum de Lisboa e de Alvalade, não havia mais nada em Portugal. Acho que o meu primeiro concerto foi V12 no Rock Rendezvous. Eu estava aterrado, tinha pai 15 anos. Acho que foi um dos últimos concertos, se não o último concerto de Rock Rendezvous. Aquilo foi tipo uma grande coboiada, tipo, era pessoal com overdose à porta, era eu com medo de não poder entrar porque só não tinha 16 anos ainda e não tinha o BI. Aqueles filmes clássicos, né? Pá, depois cheguei lá dentro, portanto era V12, né? Éramos tipo metaleiros. Conseguimos abanar a cabeça até não conseguir virar a cara para um lado ou para o outro, de tanto que abanámos a cabeça. Ok, só mais uma. Esta vai ser dedicada a todos aqueles que vão, que estão e que irão para os comandos. E pronto, saímos cá para fora, depois cá fora houve assim um mini riot, lá com os gajos estavam a passar de carro, depois ainda toda a gente a fugir, depois sei lá, eram tipo cegadas, pedias para o comboio, depois havia assaltos, depois havia não sei o quê, era assim. Não era muito fácil às vezes, especialmente tipo o nível de violência que se vivia na linha de Sintra, nos comboios de dia ou de noite, e mesmo pronto, no Cacém, e na Amadora, etc, em Queluz, onde éramos todos. às vezes era pesado, né? Era pesado, eram tempos um pouco diferentes. Agora, apesar de tudo, acho que é mais seguro, né? Acho que V12 foi o primeiro. Depois começámos a ir a concertos tipo censurados, aqueles concertos gigantes que houve no Cacho de Arém, míticos, né? Não ficou pedra sobre pedra, não ficou uma esplanada por destruir, digamos assim. Os concertos no Carlos Lopes também, no pavilhão Carlos Lopes. Lembro que aí foi a primeira vez que a gente fez um circling pit e fizemos um circling pit separado do outro pit. Pit é um círculo num concerto, na audiência do concerto, onde os fãs de música dançam aos encontrões, aos saltos, fazem tudo para desfrutar a música que está a dar, o que por vezes é um pouco violento. E houve bem miúdas que se aproximaram e foram para lá, que era uma coisa tipo que não existia na altura, né? E nós começámos a pensar, a gente pode fazer uma qualquer coisa diferente, porque a gente fez uma roda diferente no concerto. E às vezes ia lá o pessoal e dizia, isto aqui é a roda das miúdas. E a gente pensava, uau, tipo, há miúdas, estás a ver? Sim. Há miúdas, pá. E houve um concerto que eu fui ver, que foi o primeiro de Corrosão Caótica, que eu fui com o Chico de Subcaos. Mais outra daquelas noites clássicas em que o pessoal foi para o concerto e pelo caminho foi destruindo tudo o que era comboios e janelas de comboios e bancas e tudo e mais alguma coisa. Eu e o Chico não, porque perdemos o comboio, também não era bem a nossa onda, mas iríamos estar lá presentes. E depois toda a gente tipo, levou um grande amasso de polícia de choque em Queluz e acabámos por ser da linha de cinta basicamente os únicos que fomos, porque a maioria do pessoal dispersou ou foi preso ou qualquer coisa assim. Pá, e a gente chegou lá e estávamos de X na mão, porque eu tinha arranjado um disco de Soft Today e o X na mão era a juventude de hoje estigmatizada. Tipo, a gente não sabia o que era o Street Edge, não sabíamos o que era. E à entrada houve um gajo que deu-nos um flyer que era sobre o que era o Street Edge. Pá, a gente deu aquilo no bolso e lembro-me que no intervalo de um concerto para o outro fomos até lá fora e cravámos um cigarro cada um e fomos comprar uma cerveja. E tivemos ali a tossir-nos, a tentar fumar, para ser mais, estás a ver, qualquer coisa, para ser mais punk ou mais, seja o que for. E quando um gajo não fuma e está a tentar fumar, ainda por cima estás a beber cerveja e pensa que começa a arranhar e a gente estávamos um bocado tipo, ah. Entretanto chega o outro gajo que tinha dado o flyer a dizer, então mas vocês são straight edge e estão a beber e a fumar? E nós, straight edge, o que é isso? Não, straight edge, olha lá o que eu vos dei. E a gente vai ler a cena, pá, Straight edge. Movimento abstémio de drogas, álcool, tabaco e sexo casual. Nasceu da necessidade de certos jovens de criar algo que contrastasse com a decadência do punk. Uma atitude positiva e alerta numa cena de música agressiva, onde o X na mão simboliza exatamente essa opção. A mim clicou, né? A mim clicou. Até porque nessa altura ainda não sabia, mas tipo, eu e o meu irmão dávamos bat skate e o pessoal punk lá do Cacém, um bacana chamado Anarquia, pá, proibiu toda a gente de nos passar ganzas ou álcool, fosse o que fosse, porque a gente andava de skate, ele tinha também andado bem de tempo de skate, e quando se começou a meter nas drogas e etc, parou de andar de skate. E então ele era um gajo, basicamente um skater, né? E a gente chegava ao pé dos outros gajos, às vezes eram mais novos, pá, roda lá isso, ou não sei o quê. Não. Mas não, porquê? O gajo até se sentia meio desconsiderado. Mas era porque eu tinha dito, se alguém passar alguma coisa aos manos, leva. Epá, ainda bem que assim foi, porque todo aquele pessoal foi parar ao cavalo. Aquilo foi um descalabro. Entretanto, a primeira banda. A gente teve uma daquelas bandas lá no Cacém, que era basicamente... Estão quatro gajos sentados no muro, um diz, ei, vamos ensaiar. Ah, mas ninguém tem instrumentos. Ah, mas há ali um estúdio e dá para... Ah, é? Meu irmão, pronto, desde pequenino tocava taparueres, tinha que ser bateria. Um ficou com a guitarra, não sei se houve alguém a cantar, e eu escolhi o baixo, tinha menos cordas. Pensei, não tenho que aprender posições, é só tocar. Lembro que não tinha palheta, então arranja uma moeda de 50 escudos. E toquei aquele ensaio com aquela moeda. Pá, e pronto, era assim, nós fazíamos umas letras, vá para lá, pois aquilo era tudo muito destruturado, era canta aí, bora, e usa bem vinho, e era a tarde bem passada, não sabíamos como é que se fazia uma banda sequer, estás a ver? A seguir a isso, pá, porque aquilo também era uma cena boa de pessoal da rua, estás a ver? E às vezes era uma guitarra elétrica, mas às vezes era um violão, estás a ver? Às vezes era um violão com distorção, tinha feito tipo com uma chave de fendas um furo na guitarra atrás e punha lá um microfone dentro pequenino, antigo, estragar as aparelhagens dos pais, né? A tocar nas aparelhagens das salas e arrebentar com aquilo tudo, com as distorções, etc. E depois já começámos a fazer uma banda que era os Positivos, que era uma banda de noise super rápido, tipo músicas de, sei lá, 10 segundos, 15, 20, 30 segundos, a imitar uma banda chamada Alarm. E começámos a tocar e começámos a tornar-nos músicos, né, de uma maneira ou de outra, e a aprender um bocadinho. E depois fizemos X-Acts. O que ali aconteceu, eu lembro-me, foi que, pá, eu comecei a fazer letras um bocado diferentes. Sempre fiz uma letra à atitude contra o sexismo, coisas que o pessoal que estava na banda começou a dizer, pá, mas que é isto? Mas vocês agora andam de cuecas cor-de-rosa por baixo da roupa? O que é estas letras, meu? E letras, que é isto? Vegetarianismo? O que é isto? Não faz qualquer sentido. E então houve ali uma grande discussão, essas pessoas foram despedidas, digamos assim. Eu telefonei para o Pedro Dentes, que tinha sido vocalista de Positivos, cantei-lhe as músicas todas pelo telefone, ele não era Straight Edge. Bem, e decidimos fazer uma banda, X-Acts. Eu e o meu irmão éramos Straight Edge, os outros dois não eram. E pá, mas isso não interessava, estás a ver? Porque a gente também não estava a falar de Straight Edge, tínhamos lá uma outra música, mas pronto. A gente não estava propriamente a falar de Straight Edge e a nossa onda era sempre de unir as pessoas, né? E muitas vezes havia pessoal que nos acusava, dizia, ah, sei que vocês são Straight Edge, são caretas, discriminam, não sei o quê. Não, isso não foi bem a nossa geração, porque tipo, os meus amigos não tinham um cavalo, mandavam vinho tinto, estás a ver, e tu vias as veias todas pretas e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, para mim, gastar a fumar uma ganza ao pé de mim era tipo uma cena completamente banal, não era qualquer coisa que eu notasse sequer, estás a ver? E se me ofereciam, eu dizia, pá, não, está-se bem, eu caí dentro do caldeirão, não preciso disso, está-se bem. Eu dizia, os manos caíram dentro do caldeirão, não precisam de drogas. Pá, porque a gente tinha outro drive, estás a ver? Tínhamos boa energia. Tipo, a gente começou a fazer concertos nas nossas garagens, em casa da tia do não sei quantos, que foi de férias, e o pessoal tipo na sala fez um concerto, ou na cava, ou isto ou aquilo. Esses concertos a gente chamava Linha de Sintra Hardcore, que era só bandas da Linha de Sintra, que eram as únicas que a gente conhecia. E uma vez num jornal regional eu vi uma cena sobre a cena de Linda a Velha. Mas mesmo assim, tipo, só não tinha carro, ninguém tinha carro, né? não era propriamente, vou lá ver, pronto. Porque nessa altura o pessoal identificava-se muito pela maneira de vestir na rua, né? E só 2 anos mais tarde, no Parque Campismo de Lagos, no verão, sem nada para fazer, às 2 da manhã, todos parados no portão de entrada, tipo, a ouvir o segurança falar que só dizia porcaria. Conhecemos então os gajos de Linda Velha, estás a ver? Porque estavam lá também, estava tudo, e de repente o pessoal começou-se todo a conhecer e pá, ganhou uma energia, pá, difícil de explicar, porque aquilo era mesmo a nossa vida, estás a ver? O skate e o hardcore. Houve uma altura em que deixei mais o skate e até acho que foi depois de arranjar um disco de Operation Ivy, que tem aquela música Sound System, e comecei a achar mais piada fazer som para o pessoal andar de skate do que propriamente estar a 200% no skate, estás a ver? Claro. Achei isso mais giro. A minha cena sempre foi um bocado, era mesmo a fazer algum tipo de banda sonora. Um gajo vai no comboio, ou vai para o comboio, ou vem da escola, ou vai para a escola, ou aconteceu uma coisa boa, ou aconteceu uma coisa má, e tem ali tipo sabe, não está sozinho, tem ali tens costas quentes, estás a ver? Tem mais pessoal que pensa daquela forma. Acho que é uma coisa que hoje faz um bocadinho de falta. Gravámos umas músicas. Nessa altura, o Futre, em Lisboa, e mais alguém que eu acho que era o... Luís, não é? Sim, o Luís Futre, a Elsa, e acho que... Bom, não sei. E pronto, e pessoal tipo mais do rock independente e do, digamos assim, do grunge independente, que estava ligado à câmara ou trabalhava para a câmara. De repente eles começaram a fazer umas cenas que todos os anos, que era o Viva a Música, Toca a Abrir, pronto, era o Toca a Abrir, e decidiram consagrar um dia para o punk hardcore daqui da zona de Lisboa, e foi o segundo concerto de X-Acto, foi lá, para um grande caos num concerto, tipo, sei lá, no meio do concerto havia, sei lá, dreads a assaltar a pessoal, aquilo era tipo, era os índios, estás a ver? Não lembro que os meus pais até foram, olharam, viram tipo 10 segundos da primeira música e disseram adeus e foram-se embora. E pá, porque era pessoal, imagina, sei lá, saca de um chino, corta um lado de anarquia na barriga, a todo o tamanho, estás a ver? Depois te espanha 20 tinto no chão e deita-se a chapinhar no vinho e a beber o vinho, estás a ver? Era assim. Não era toda a gente assim, mas havia esse elemento, estás a ver? Um elemento assim, bem, como é que eu ia dizer? Bem, quase Gigi Allin, não era? O punk, Destroy, o... Talvez na roda, de repente alguém mandava para lá garrafas, né? Era uma cena bem normal, digamos assim. Só que a gente queria mudar aquilo porque aquilo para nós não fazia sentido. Não era bem aquilo que a gente via na Thrasher, estás a ver? A gente via na Thrasher 30 gajos a mochar. Não víamos tipo 4 punks a partir garrafas, estás a ver? E mesmo a gente achava que tipo, o Punk Destroy já tinha tido a sua época, ou tinha a sua época em paralelo, mas que a gente tinha direito a tentar fazer uma cena diferente. Não uma cena para dividir. Ah, mas uma cena a nosso gosto, não é? As pessoas criam, vão criando o que gostam, não é? Digo eu. Espero não. É assim que vocês começam um bocado a cena da música rápida, não é violência. Pá, mas isso também teve a ver com de repente uma maior politização, digamos assim, e com a presença de mais mulheres, não é? Mais miúdas, mais mulheres. E a voz delas tinha um certo eco, não é? Eu sempre achei e continuo a achar que a agressividade faz parte do hardcore e é assim, estás a ver? Não tenho qualquer problema contra isso, nunca tive problema contra o pessoal vir do palco e desatar a correr por cima das cabeças, estás a ver? Mas sempre tive problema a pessoal que vai a correr e manda-se pés juntos para a cabeça de um. E é muito. Quando tens uma energia daquelas num concerto, não é? E quando tens pessoal que está tipo a lavar a alma e a descarregar as frustrações, outros se calhar estão super felizes de vida, não é? Então tens aí energias muito contrárias, não é? E então de repente tens pessoal que quer fazer uma grande festa, tens aquele gajo que quer ver a toda a gente, tens o outro que já levou de um e anda a ver quem é que é e então anda a afilar este e aquele, não é? Aquelas cenas assim. A música rápida não implica violência. Para nós era mesmo violência, não era propriamente o pessoal tipo, dançar de uma forma agressiva. Contudo, pá, queríamos marcar uma posição, estás a ver, e queríamos cortar um bocado com o passado, e pá, depois claro que aquilo começou a ser um exagero, né? De repente já havia gajos fora da banda, que começava qualquer coisa lá em baixo, e eles subiam e punham as mãos nas cordas e diziam para, está a haver violência, e a gente dizia, ah, Mas agora temos que parar, até porque às vezes em certas situações, como lembram, por exemplo, uma vez em Rio Maior, todo o público nos queria fazer folha, estás a ver? Foi tipo uma grande cegada. A gente partiu uma corda, o Rodi foi trocar a corda, quando ia entrar no sítio, disseram, não entras. Tá, mas eu tenho que dar a guitarra aos rapazes, mas não entras. E este mandou uma cabeçada no outro, e o outro, pumba, pronto, enfim. E de repente o nosso vocalista viu alguém a levar, estás a ver? E foi ajudá-lo, foi tirá-lo de lá, e quando tirou disse, és tu, como é que és? Hã? A gente conhecia-se, nós escondemos o bacana atrás da bateria. E os gajos não o encontravam, estás a ver? O público todo não o encontrava, o pessoal do local lá de Rio Maior. E de repente viram-no. Está atrás da bateria. Epá, aquilo foi daquelas cenas que só pensava porque é que eu não estou tipo na praia. Porque é que eu estou aqui a fazer, estás a ver? Tipo, e aquilo ainda deu perseguição na autoestrada, com o pessoal lá perseguindo, etc. Aquilo foi mesmo, foi o fora oeste. Esta música chama Justiça. Avisado da radeja, esquece a ser implicado. Os assassinos de crianças, animais assassinados. Desar, desar. Desar, desar. Já vai, desar. Avisado da radeja. Opa, oparam, oparam de dançar violentamente. Ou então vão ter mais interrupções como estas, pá. Nós não queremos provocar a violência nos concertos. Experimentem saltar, vocês podem se divertir à mesma sem magoar ninguém. Eu tenho a certeza que há muita gente que aí está, gostava de estar aqui a dançar e não está, porque vocês não os deixam dançar se eles magoarem. Opa, é completamente estúpido estar a falar de igualdade. Quando vocês aqui estão a portar como verdadeiros fascistas, eu estou na roda! Diz-me qual é a tua razão para estares a dançar violentamente? A gente quer estar a curtir. Quem não curta, bem, eu aceito. Olha, deixa-me falar. És lá. Eu às vezes também não quero dançar. Deixa-me acabar de falar. Calma. Eu às vezes também não quero dançar e gosto. Quando não quer dançar, encosta. Quem não quer dançar, encosta. Mas escuta, tu gostas de dançar violentamente? Tu gostas de bater nos outros? É mal de respeito, gajo. Mal de igualdade. Eu não sou de violência. Não, se cada um se vai portar, meu, não é preciso estar a dizer. Era uma coisa, não era mainstream, né? O que aconteceu foi quando nós começámos a mandar, a conseguir discos, por exemplo, do Gorilla Biscuits ou do Soft Today, começámos a... A gente, nessa altura, nós já nos queríamos tornar vegetarianos, porque tínhamos tido uma série de experiências com animais à porta do matador. Achámos que, tipo, não queríamos participar naquilo. E pensávamos que um vegetariano fazia mal, não havia qualquer informação. Eventualmente já haveria informação em Lisboa, na Sociedade Portuguesa de Naturologia, no pessoal Old School, etc. Mas nós não tínhamos nada disso. E quando começámos a receber esses discos, que tinham tipo a Morada da Petra, da, sei lá, montes de cenas, começámos a mandar vir a informação e descobrimos que, tipo, havia outras maneiras de viver. E uma delas era mais saudável e não matávamos e não sei o quê, não sei quais. Ainda XA estava a começar, não sei se já tinha começado, já nós tínhamos organizado, por exemplo, manifestações contra a tourada no Cacém, conhecidas por terem acabado com nós a fugir de não sei quantos matelões com barrotes das obras. Até recentemente acontece, não é? Sim, exatamente. Não, devia ser pior porque eles não estavam habituados. Exatamente. E depois a GNR fugiu e depois aquilo foi tipo outra tourada, não é? Não, pá, a gente começou a passar logo a mensagem sobre a cena dos animais e do veganismo e acreditávamos mesmo que era possível um planeta mais justo, não é? Vamos deixar o planeta de lado, tipo, que a consciência, que há uma progressão da consciência, estás a ver? Bem, começamos a tentar passar isso nas nossas músicas, naturalmente. Morrem cerca de 200 milhões de animais por ano nos laboratórios de todo o mundo. Aproximadamente 6 por segundo, experiências que são verdadeiras torturas. Quer seja em nome da ciência, do progresso ou da verdade humana, como no caso dos cosméticos, estas experiências têm de acabar. Qualquer que seja a desculpa, a experimentação animal é injustificável. Esta música é dedicada aos animais que sofrem em silêncio, encarcerados em laboratórios. Animais sacrificados, carrascos impiedosos, matas falam animais, torturam nos todo dia, querem fama e dinheiro, não interessa porque o quê? Sangue na quarta, sangue nas mãos, outro animal muito mandado para o chão, tudo feito em nome da humanidade, tortura não, inferno! Eu falei do Toca Abrir porquê? Porque foi no Toca Abrir que gravaram-nos o concerto, lá o gajo estava na mesa, chegou uma cassete, pronto, basicamente uma surpresa, e olha, tenho aqui a cassete do concerto, ah, é. E então lançámos aquilo com mais Mentes Podres, Inquisição, e Alcora, e Subcaos, que eram Juntos Contra a Tourada, lá está, porque nessa altura estávamos muito envolvidos nisso, e com a Sociedade Portuguesa dos Direitos dos Animais e outras coisas assim. E depois aconteceu, tipo, um amigo meu disse, olha, eu vou a um festival a Vortenwies, isto bem em 93, aí, 92, 93, o que é que vocês acham de gravar uns temas e levar, para trocar e não sei o quê? E aquilo correu assim um bocado, tipo, fora de nós, o pessoal da Ataque Sonoro fez aquilo acontecer, estás a ver? Eu lembro-me de que estava já a estudar design e aquilo já chegou feito, a capa e um bocado tudo, e na altura nem gostei muito e nem percebi porque é que tinha que ser um split, apesar de curtir as Inquisições, sem os altos amigos. Lá está, toda a gente estava isolado nos subúrbios, né? Uns em Linda Velha, outros na linha de Sintra, outros na linha de Cascais, outros na Margem Sul, outros em Loures, outros por todo lado, né? No Porto, etc. Pessoal, pá, nós existimos, vamos começar a fazer alguma coisa, né? Mas eu também acho que naquela altura havia menos cenas, estás a ver, a que os jovens pudessem agarrar. Por exemplo, não é muito difícil se eu encontrar uma pessoa da minha idade, vou fazer 43, que se calhar foi a alguns concertos de hardcore e andou de skate, estás a ver, e se calhar foi aos concertos de hardcore porque o pessoal foi da rua dele e ele não gostava, estás a ver? Mas curtiu o ambiente e tal, mas nem sequer era o som dele, estás a ver? Era porque não havia assim tanta coisa, estás a ver? E os concertos enchiam, claro. Não. As matinês aconteciam aos domingos, muitas vezes num dia a seguir de um concerto de uma grande banda, como os Silence 4, chegavam a ter duas vezes a lotação da sala, passando por muito essas bandas conhecidas. Não devia ser fácil. Não éramos só nós, eu organizava esses concertos, pá, esforçava-me para fazer juntar um conjunto de bandas que fosse transversal e pudesse trazer mais pessoal, estás a ver? Imagina, queria apanhar um bocado o pessoal do SCA e um pessoal mais da política, então punha as caminhonetas do lixo e depois ia pôr tipo os 31 e punha X-Acto e se calhar punha mais outra banda, os New Inns ou uma coisa assim qualquer, estás a ver? Então, de repente, a mesma forma como os eventos, eu planeava os eventos, ou nós planeávamos os eventos, eram de forma a aquilo encher. Até porque, pá, o Gaddafi chegava ao pé de mim, estava a explorar o Ritz e dizia, pá, tenho o bar aberto, compraram-me duas cervejas, isto não dá para continuar. E era por isso que tinha que ser a porta, estás a ver? Então eu esforçava-me ao máximo para que a porta tivesse o máximo de gente possível, para que aquilo continuasse a ser possível de existir, porque senão ia chegar um dia a dizer pá, acabou, porque tipo, isto é só perde dinheiro aqui, né? Tipo, imagina, se entram 100 pessoas e nenhuma consome, ele pensa, ok, isto ao domingo estava parado, mas se calhar vou até à praia, né? Se calhar prefiro ir jogar PlayStation ou uma cena qualquer, né? Mas uma das coisas que aconteceu e que foi uma surpresa para nós foi, nós fomos dar um concerto ao Johnny Guitar com Human Beings, também era uma banda aqui da linha de Sintra. Pá, e a grande cena foi, a gente chegou lá, de repente o pessoal do Johnny chegou cá fora, olhou em volta e disse, o que é que se passa aqui? Tipo, como é que está aqui tanta gente? E vamos subir o bilhete para o dobro. E nós a dizer que não, porque era suposto ser barato, estás a ver? E o concerto até ficou caro. E metade do pessoal basou e entraram tipo 320 pessoas, uma coisa assim. Tipo, aquilo não dava para... não dava para te mexer mesmo, não é? O calor era uma cena, tipo, toda a gente estava a pingar. Sim, sim. E no fim o Zé Pedro disse que ele tinha sido um dos recordes. A gente ali percebeu-se que não éramos nem uma banda pequena, nem uma banda grande, não é? Se a gente fosse para o Coliseu íamos ter tipo 500 pessoas, claro. 200 pessoas, estás a ver? Mas para sociedades recreativas, para espaços como o Johnny Guitar e outros, pá, aquilo também para os promotores dos sítios já começava a ser interessante, não é? Não que fosse a nossa cena, a gente nunca pensou nisso. Ah, mas isso é uma realidade, não é? Tu tens uma casa, vais fazer a programação do mês, aquilo tem que render minimamente, senão fecha a casa, não é? É. Então, isso também foi uma coisa que ajudou, que só agora em retrospectiva eu consigo ver assim, né? Na altura não me apercebi que isso estava a acontecer. Na altura aquilo era tudo muito, pá, era uma energia muito intensa, estás a ver? Todos os fins de semana organizar um concerto. Nem sei como é que nós tinha tempo para estudar, né? Porque supostamente era estudante nessa altura. Algo de novo está a acontecer e eu só espero que não vá morrer assim tão depressa como nasceu. E o sangue novo e orgulhoso que entrou neste movimento, as bandas, o público, todos uma só voz, todos unidos, todos iguais, de qualquer raça, de qualquer sexo, uma só voz. Podes ter as roupas certas, podes ter os discos certos, mas se não for do coração, então não é hardcore. A cena crescia e o ponto de encontro era num restaurante vegetariano barato que tinham descoberto, o Sol. Mas aquilo foi numa altura em que lá está, o mesmo pessoal que estava nas bandas nos subúrbios, né, começou a ir estudar para Lisboa ou a trabalhar para Lisboa. Pá, e o gajo não tinha muito dinheiro e o Sol era realmente um restaurante ali nas Cadinhas do Duque, sempre vazio. Tinha uns preços assim muito, muito em conta, estás a ver? Era vegetariano, mas as pessoas que lá estavam, os donos, etc., não tinham nada a ver com o vegetarianismo. Pá, e depois tinha cenas assim um bocado sórdidas, tinha sempre lá um cão dentro. O cão às vezes estava, como é dizer, o cão andava ali por dentro da cozinha e deitava-se por ali, era um bocado incomodativo e às vezes, numa outra vez estava a chover lá fora, até cheirava a cão. a comida às vezes era muito boa, mas às vezes era quase intragável. Estou-me a lembrar de umas pataniscas vegetarianas que o break dos New Indies apelidou de oleaniscas, porque aquilo era óleo com qualquer outra coisa, estás a ver? Era realmente o sítio em que tu, se tu te vais baldar aulas, é para ali que tu vais, estás a ver? Era o nosso ponto de encontro. Mas ao ponto de, por exemplo, aquilo estar tudo em obras, estar com os esgotos abertos e nós a chover e nós cá fora com as mesas ali no meio da obra, estás a ver? Tudo a rir e com chapéus de chuva e a falar, estás a ver? E a trocar som e não sei o quê. E lembro também uns anos mais tarde de ter passado pelo mesmo sítio e a dona apanhou uma das suas casinhas do duque e disse: ah, desculpa lá, venha cá, preciso falar consigo. Vocês enganaram-nos, não sei o quê, porque a gente tinha casa cheia e de repente toda a gente desapareceu, não é? E agora a casa está fechada, não sei se aquilo já está, ainda já fechou, pronto. Pá, porque realmente aquele pessoal todo, não é? Que às vezes estávamos ali 50, 30, 40, pá, durante 4 ou 5 anos foi o suficiente para aquele negócio se aguentar e depois as pessoas vão passando, vêm casa cheia também começam a entrar, não é? No hardcore, como em muitos outros géneros musicais, a comunicação era feita através de zines. A palavra vem de magazines, como se fossem revistas. Revistas que podiam ser feitas por qualquer pessoa. Havia muitas zines, havia quase uma ética, digamos assim, em que tu tens que ser ativo na cena, faz parte, estás na cena, é seres ativo. E o ser ativo, quer dizer, não precisas estar a fazer, não é obrigatório fazeres uma zine, não é? Porque até houve uma altura que já havia tantas zines, tantas, largas dezenas, tipo, já tinhas todo o espectro, não é? de qualidade. Eu fazia umas assim para rir, em que ensinava o pessoal como é que havia de dançar, ou punha, por exemplo, nas páginas centrais um dos guitarristas de X-Act, tipo, no Photoshop, uma montagem, com miúdas nuas à volta. Tipo, basicamente aquilo era uma risada, pois tinha lá uns textos mais ou menos a sério, e eu tinha outros bastante sérios, mas também tinha muita cena da piada. Por exemplo, naquela altura o pessoal dizia: ah, isso, lá está, por causa dessa tal ética. Ah, vais comprar o quê? Que diz que é que estás a comprar? Mandaste vir. DRI. Isso não é do hardcore. Estás a ver? Viu bem essa cena? Bem, esses ténis, Nike, isso não é do hardcore, não é? Foi. Yeah. E então, eu na minha fanzine inventei uma personagem que era o Duarte Core. Estás a ver? Que era... Pronto, tinha um bocado a ver com isso. Pá, e uns meses mais tarde, há um rapaz, tipo, que chega ao pé de mim e diz: pá, foi muito feio que tu me fizeste. Ostracizaste-me, criaste-me bada problemas, tipo, foi bullying, não sei o quê. E olhar para ele sem perceber do que é que ele estava a falar. Mas eu nem conheço, como é que tu te chamas? Ele diz: Duarte. Pois é que eu pensei, este gajo pensou o tempo todo, aos amigos dele ou alguém, que eu estava a gozar com ele, estava a meter com ele. Aí ele sofreu um bocado com aquilo, mas eu não podia fazer nada. Lá está, né? Estás a escrever uma cena com piada, estás a tentar ter piada, estás a fazer uma cena qualquer, nunca vais imaginar que há um gajo chamado Duarte e se calhar a alcunha dele é o Core. Tudo a ver e toda a gente pensa que estava fora do homem, né? Entretanto, os X-Act começam a cantar em inglês. A tornar a cena mais como é que é? Chegar a mais gente. E isto porquê? Porque enquanto nós cantávamos em português, começou aí, mas eu posso dizer que mesmo enquanto um gajo só lançava cassetes e porcarias assim, e 7 inches e pronto, um ou outro CD cantado em português, eu e o meu irmão recebíamos cerca de 20, 25 cartas por dia, estás a ver? E nós tínhamos uma cena que era de responder a toda a gente, estás a ver? Mas tens que estudar, tens que responder a toda a gente, tens que fazer o teu fanzine, vais participar nas outras duas fanzines dos outros dois, ainda tens que escrever mais umas músicas porque vais gravar daqui a 3 meses, depois não sei o quê, pá, começa a ser uma cena... Uma carreira, já. Yeah, começa a ser uma cena tipo, pá, só a cena de responder a cartas já começou a ser completamente opressivo. Quando nós mudámos para inglês, não foi propriamente porque os Gorilla Biscuits cantavam em inglês, mas era porque 27, se me chegasse uns dias 30 cartas, 27 eram da Indonésia, da Rússia e por aí fora, estás a ver? Taiwan, de, sei lá, de sítios que tu nem imaginas, percebes? De toda a Europa, não é? De sítios em Portugal que tu nem sabes, de um gajo sozinho, com uma t-shirt de Dead Kennedys que vive... num sítio em que é o único jovem, nem sequer há outros jovens, estás a ver essa cena. Pá, e o inglês foi um bocado isso, foi isso e foi pá, para tentar arranjar turnés lá fora, né? Algo que chegou efetivamente a acontecer. A gente às vezes fazia umas mini tours de um ou dois ou três países, ou era até Bilbao e depois não sei para onde, depois não sei o quê, mas assim tipo, mesmo de carrinha, todos lá juntos, e yeah, penso que foi, pá, foi uma assim. Aquelas coisas doidas, tipo, 20 dias de 7 concertos, essas cenas assim. Ainda, por exemplo, estamos lá em que ano? Ah, pá, isso não sei. Mas se o Brasil foi tipo 97, 96, aquilo foi antes, pá, 94, não sei. Mas lembro-me nessa turnê, por exemplo, de ir dar um concerto lá no meio de uma grande floresta, alguns na Alemanha, e tipo, chegar ao sítio do concerto, não havia ninguém, e era tipo uma casa no meio de um bocado de floresta, às vezes uma cena tipo estranha. Então bora lá, bora lá ver se está lá alguém, o que é que se passa, não sei, e entrar lá e estar ali tipo três metaleiros tipo, pintados do black metal, estás a ver, a tocar bongas e completamente besanos, e a gente dizer, pá, vocês não iam tocar aqui hoje? E os gajos virarem-se, yeah, meu, mas a gente estamos banda besanos, cancelámos o concerto. Estamos nós e estão mais duas bandas lá fora. É pá, se vocês quiserem, a gente está aqui de cabongos a noite inteira, podem tocar bongos, podem ficar aí a dormir. E o oposto também, também temos um concerto marcado e de repente passámos por Berlim e vemos numa parede concerto de Slapshot, Ignite, não sei o que, não sei o que mais. Olhámos uns para os outros, ei, meu concerto de hoje, tchau, mas a gente vamos ver, mas é ver Slapshot e Ignite, acabou a conversa. Nem dava para telefonar, né? Era, é. não aparecemos, fomos ver um ou dois concertos, preferimos ir ver os concertos do que nós tocarmos. Quando não éramos muito profissionais, na verdade. Mas os concertos mais marcantes da vida de X-Ato foram no Brasil. O Brasil foi o extremo. Foi o extremo do que é para nós e do que era para nós o hardcore, estás a ver? Foi, como é que eu ia te explicar? Às vezes os amplificadores pegavam fogo, por causa da umidade, de estar tanta gente, estás a ver? E estar um calor desgraçado, 50 graus lá dentro, imagina. Aqueles, tudo a pifar ou a pegar fogo, o pessoal do público subir, olha, não vais tocar mais baixo? Não, tipo, explodiu o meu amplificador. Pessoal, o resto do concerto vai ser só guitarras. E o pessoal, tá, manda vir, não interessa. De repente chega lá um maluco, pá, posso fingir que sou baixista? Podes. E posso mostrar com o baixo? Podes, claro, não pode ter o baixo. Acho que o baixo nem era meu, era sempre emprestado, eu não levei material. Para facilitar. E então era assim, era tipo, o Rodrigo, o nosso vocalista, se ele tinha que fisicamente agarrar-se ao microfone. Porque havia 30, 40 gajos a saberem as letras todas, a caírem do teto, estás a ver, literalmente, para cima, para lhe tirarem o microfone, para eles cantarem, mas uma cena de boa onda, mas pá, uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que a partir dali os concertos de todos, dali para a frente, pá, pronto, né? Em Portugal mesmo... Mesmo com tudo o que o pessoal cá em Portugal fazia, os pile-ups em cima do palco, não é? As cenas de, às vezes de despir um vocalista ou andar a tirar ténis ao pessoal, era uma grande macacada, mas lá fora foi, no Brasil foi a maior intensidade, foi indescritível. E vocês lá eram maiores, basicamente, naquela altura, até eram maiores que em Portugal, não é? Pá, yeah, porque aquilo... houve um trabalho muito forte feito por mim e pelo o Nené, em que começámos a fazer uma cena, como é que eu ia dizer, um grupo internacional, Straight Edge, com objetivos comuns, com, digamos assim, com os objetivos passavam por exemplo, ok, de 15 em 15 dias tem que haver um concerto, temos que ter não sei quantas zines, temos que fazer não sei o quê, temos que organizar não sei quantas manifestações, temos que... Era uma cena muito de ativismo, estás a ver? E ele com os Personal Choice, que foi a primeira banda Straight Edge lá, em que um dia ele me perguntou, pá, como é que é? Vocês querem lançar isto aqui? Lançar? Não, tipo, copiar a cassete e vende. E não ganhas dinheiro, estás a ver? E então, tipo, isto foram tipo 3 anos antes, a gente nunca ia imaginar que iríamos alguma vez ao Brasil, estás a ver? Nem eu tinha a noção que o trabalho estava a ser tão bem feito. E de repente, quando lá chegamos, pá, tínhamos tipo, pá, yeah, tínhamos concertos tipo a abarrotar, né? Toda a gente sabia as letras, da primeira à última, pá, e toda a gente cantava como se não houvesse amanhã, como se dali a um minuto fossem morrer todos em conjunto, estás a ver? Uma cena muito fora, uma grande experiência, e um pessoal muito, pá, muito. O pessoal do São Paulo, do 215, Straight Edge, um pessoal tipo, pá, pronto, para sempre vai ficar nos nossos corações, tipo. Ficámos lá a viver na casa deles, que era uma casa com 40 gajos, estás a ver? Na zona sul, ao pé do Carandiru, quase. Pá, durante meses, estás a ver? E depois eu, a seguir isso, ainda fiz uma tour com a minha namorada na altura, pelo Brasil, sempre a ficar em casa de pessoal. pá, pessoal, pá, foi uma tour no Brasil bem forte, bem boa. Depois de uma turnê inesquecível no Brasil, as coisas não voltaram a ser as mesmas para o X-Art. Pois pá, depois a seguir a isso, já tínhamos ido ao Brasil, os concertos cá estavam, pá, a gente não conseguia aquela intensidade, estás a ver? A gente só iria conseguir outra vez aquela intensidade se fosse uma coisa que vinha de dentro para fora, se a gente estivesse a sentir de dentro para fora, estás a ver? Sim, de fora para dentro, os tugas não davam conta dos brazucas, nem que se borrassem todos, era impossível, a nível de intensidade, né? E então a gente, aí quando chegou, ficámos assim um bocado, alguma coisa tem que acontecer. E depois, na mesma altura, a cena começou-se a dividir em mil cliques, estás a ver? Em mil cliques dentro. Ah, tu és estratégia, tu não és, ah, eu não falo contigo porque aquele discrimina, ah, aquele não discrimina, ah, aquele é vegetariano, mas não é vegan, ah, estás a ver Coca-Cola, isso é água suja do imperialismo, pá, aquilo tipo começou a ver ali não sei quantos grupos, o que é normal, estás a ver? Tal como nós quando chegámos fomos dizer mal dos mata-ratos e dos censurados e destes e daqueles, dos mais velhos, né? E a julgá-los muitas vezes de forma injusta, a mesma coisa depois aconteceu connosco, porque o pessoal novo, né, para se sentir tem que, se há um inimigo externo, une-se para o inimigo externo, se não há um inimigo externo acaba por lutarem uns com os outros, né? No outro dia eu fui a um concerto, 31 em Linda Velha, e depois no fim estávamos a falar, eu estava a falar com o Sarrufo dos 31, que era dos 31, e ele estava-me a mostrar uns vídeos de crowd killing e não sei o quê, e depois estava-me a dizer, já viste o que é isto? Isto é quando não há inimigo externo. Quando não há inimigo externo, o pessoal bate uns nos outros. Tem que haver um inimigo externo, não é? Tem, é quando havia inimigo externo, seja a sociedade ou o capitalismo, ou seja o que for, estás a ver? O pessoal aí une-se e faz qualquer coisa em conjunto. E a gente, quando chegou, pronto, o pessoal já não tinha a mesma intensidade, a cena estava a ficar esquisita, tu não podias, tipo, abrir uma roda porque o pessoal dizia que eras violento e estava toda a gente, tipo, quase de braços cruzados, em pé, estás a ver? As pessoas já tinham vergonha de gritar, tinha vergonha de fazer figuras, quando o punk tem tudo a ver com isso, estás a ver? E tu estás completamente à vontade e se te apetecer das camalhotas pelo chão ou andas nu a correr à volta, estás a ver? Seja o que for, ou apareces mascarado de galinha, estás a ver? Aquilo estava tipo o oposto. E depois o pessoal começou-nos a vir, epá, vocês não tocaram a não sei o quê, epá, vocês não tocaram a não sei quantas. Bem, eu comecei a ficar chateado com aquilo, tá, e comecei-lhes a responder, mas nós somos os Chutes. Quem é que nós somos? Somos uma banda pop. Então agora tenho que andar a tocar os hits. Ah, mas todas as bandas tocam os hits. Eu não sou os Radiohead, eu não sou os U2. Eu não sou bandas que durante 20 anos vivem à conta de uma música ou de outra música, estás a ver? Eu percebo que queiras curtir só ouvir essa música, pá, mas a gente já não está nem aí para essa música. Ah, então vocês mudaram, então vocês não sei quem, então vocês não sei o que mais. Que estava a ficar tudo bué da mole, o pessoal todo bué da mole, uma cena bué que eu não estava mesmo a curtir, e eu virei para o meu irmão e disse, pá, eu por mim vou acabar com a banda, porque nós estamos a arrastar um cadáver, as pessoas querem ouvir o cadáver a tocar, eu tenho necessidade de criar coisas diferentes, acho que consigo fazer melhor do que isto, estás a ver? Muitos deste som eu olho para trás e já nem me identifico muito com o som, estás a ver? Acho que consigo fazer melhor, quero fazer melhor, e pá, e vamos propor ao resto da banda uma taxa exata. E aqui mais ou menos? Bem, isso foi em 2001, portanto, 74 para 2001, 26, 27 anos, uma coisa assim. Já é a fase de transição para, acho que o problema do hardcore é que, quando não há, como há uma cena tão fechada que não deixa tu ser diferente, não é? Ou seja, pode ser diferente, mas daquela maneira. Sim. Quando não podes ouvir outros sons, por exemplo, música eletrónica, não podes ouvir essas coisas. Porque, mas que hoje já podes, mas naquela altura não. Sim, naquela altura não. Que acabas por se sentir preso naquilo, não é? Sim, qualquer pessoa que fosse a uma discoteca, por exemplo, pá, toda a gente já ia olhar de lado. Foste onde? Foste à discoteca? Mas o que é que se passa contigo, mano? Tipo, nunca viste aquela música dos mata-ratos, foste dançar com os porcos, estás a ver, da sociedade moderna, era tudo assim boa coisa. Claro, depois um gajo começa a ouvir outro tipo de som, mas, pá, mas cheguei ao pé do pessoal da banda e disse, meus amigos, matei X-Ato. Mataste X-Ato como? Matei, está morto, acabou. Acabou como? Isso é, acabou? Então a gente tem concertos agendados, tem tudo. Não, eu acho que a gente devia começar do zero. Porque o pessoal vê-nos, infelizmente, como uma espécie de estrelas, estás a ver? Depois vem-nos cobrar isso, estás a ver? Ah, vocês não são estrelas o suficiente, ah, vocês são estrelas demais, ah, sei lá. Ah, vocês não tocaram aquela, ah, antigamente era melhor. Ah, quando é que há músicas novas, estás a ver? Ah, tem que ser um grande CD, porque depois... Ah, e aquela pressão para mim, aquilo tipo, não fazia sentido. E então foi mesmo género começar outra vez com uma cassete, começar a tocar em primeiro nos concertos, a gente precisava mesmo disso, estás a ver? E também sabíamos que isso ia agitar. Outra coisa que a gente decidiu foi tipo, pá, não vamos facilitar, a gente não vai arranjar tipo um nome previsível, a gente não vai ter uma postura previsível, pá, temos que rachar com várias coisas, temos que pôr aqui uma componente mais espiritual, estás a ver? Porque chegando a uma certa altura a tua consciência precisa desse lado, né? Não é só o visível, há também o invisível. E pá, e avançamos com Sunny Ascent, que para mim é mil vezes melhor do que XA. Sunny Ascent tinha grandes influências na espiritualidade, tal como já tinham anteriormente o X-Ato. Mas atenção, eles não eram religiosos. Pá, a gente veio de um background punk, né? Em que Deus não existe, basicamente, não existe nada. É super materialista, é super material, só existe o lado material. E acho que o que teve assim mais impacto sobre nós foi termos ido para artes marciais, estás a ver, Kung Fu, Toa e Flor de Lótus, do Guilherme da Luz, em que, lá está, existia uma espiritualidade pela primeira vez nas nossas vidas, digamos assim, sem religião nenhuma, sem religiões, estás a ver, e era a espiritualidade, sou o que eu faço, sou eu que sei quais é que são os limites da minha espiritualidade, é o que fizer sentido para mim, uma coisa pessoal, não é? E então sempre, a partir de uma certa altura, pá, principalmente em Sunny Ascent, havia uma espécie de uma rebeldia espiritual, estás a ver? Eu é que decido se há Deus ou não há. A espiritualidade ou a existência de Deus nem sequer tem que coexistir, estás a ver? Pode haver um lado invisível, enérgico, etc, etc. E a gente nunca irá conseguir imaginar o que é Deus, percebes? Pá, e foi também, ao mesmo tempo, começou por entrar com o Shelter e com outras bandas antes, e o 108, que eram bandas Hare Krishna, e começaram a falar de coisas um bocadinho diferentes. Aí foi onde, tipo, começou a interessar, mas depois, basicamente, foi através do Kung Fu, foi o Taoísmo e o Osho, estás a ver? O Osho, que foi um mestre que muito polémico, impossível de seguir, porque é tão polémico, é impossível de seguir. Não vais seguir um mestre que tem 23 Rolls Royces, estás a ver? E isso para mim é que é o perfeito nele, é que é impossível de seguir. Portanto, o que interessa não é a pessoa como ela viveu, é o que, para mim, as pontes que ele fez mostrando que o budismo e o taoísmo, e, como espiritualidade, não como religiões, mas que todas dizem a mesma coisa, ao Cristo, ao Zaratrusta, ou seja, o que for. E foi buscar coisas que estavam muito escondidas e que não eram muito acessíveis, digamos assim, ao mainstream. E de uma forma muito rebelde, mesmo o Sunny Ascent, que para os hindus é um último estado da tua vida, em que tu com 80 anos sais de casa, largas a tua família, largas o dinheiro e vais viver para uma barraquita e beber e comer o que te dão. Para o Osho era o oposto, se tu acreditas num homem novo, se tu acreditas numa forma de viver, se tu acreditas na espiritualidade, tu és um sannyasi, não? Tu cortas a cabeça e estás na cena, ou a cena não existe, não vais esperar, não precisas esperar pelos 80 anos, tem que ser aqui e agora. Tanto que, por exemplo, até foi uma coisa que me deu alguns problemas com alguns Krishnas, que se aproximaram de nós a pensar que era uma banda Hare Krishna, e depois quando descobriram que o nosso sannyasi era não o oposto deles, para mim é complementar, mas pronto, foi extremamente chocante para eles, e eles retiraram-se, estás a ver? Mas retiraram-se a vir falar connosco e a dizer, pá, isto é uma pena, isto, aquilo, blá blá blá, não sei o quê, mas nós não concordamos com isto e não sei o que mais. Portanto, uma espiritualidade muito rebelde, né? Uma espiritualidade muito rebelde do bem, sem ter a ver com o rebelde, sem ter a ver com satanismos, isto ou aquilo, pá, e expansiva e psicadélica também. Os sannyasin duraram pouco tempo. Aquela geração da cena hardcore acabou por maior parte crescer e sair. O vocalista da banda dos seus discos mais clássicos e marcantes, Rodrigo Barradas, suicidou-se em 2005. Dos 5 membros finais da banda, apenas 2 continuam ativos musicalmente. O baterista, irmão gêmeo de Pedro Mateus, o Diogo, toca nos Má Mudra e está também ativo na música improvisada. O guitarrista, Paulo Segadães, também conhecido por Sega, era baterista dos The Vicious Five e é agora baterista no projeto Paulo Furtado, The Legendary Tiger Man. Apesar disso, a influência deixada pela cena hardcore, cena que, devo ressalvar, está viva e com muita força, é mais que muita. Seja novos músicos ou a ética faz-te o mesmo, onde os músicos se habituaram a organizar as suas próprias festas e concertos, a lançar os seus próprios discos, o hardcore ainda vive, até mesmo no sangue das pessoas que já o abandonaram. Mas participámos numa corrente precursora de bons valores que hoje em dia são coisas básicas e que na altura eram um bocadinho fora. E acho que isso. E não só isso, não foi, para além dessa influência nos trainees, também na cena musical portuguesa, no geral, o hardcore tem muita importância, porque a maior parte, muitas dos grandes nomes, ou vieram de lá, ou têm influência nisso, sim, não é? Sim, sim. E já para não falar na qualidade de alguns discos que existem de hardcore português, ou demo tapes, ou isso assim, que são, pá, que são mesmo bons, não é? Pá, pronto, eu não fico sempre um bocadinho surpreendido quando me dizem da importância desta ou daquela banda ou do hardcore ou assim para a cena nacional, mas claro que é uma coisa que é óbvia, né? Mas o pessoal tipo pouco fez do hardcore no geral, né? Pouca gente estava na cena por fama, estás a ver? Ou se fosse a fama, era a fama da tua rua e do teu bairro, mas nunca foi uma coisa de fama, até porque isso era muito mal visto, né? We'll be right back. pronto, assim chega ao final de mais um episódio do Brando Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um registro um pouco diferente do habitual, um pouco mais hardcore, tal como o género indica, mas um registro sociológico e mesmo musical, que é importante porque é um género que é muito importante para Portugal, como vocês já devem ter percebido. E de facto há muitas bandas conhecidas hoje em dia, como os Linda Martini, os Paus e muitas mais, que são pessoas que vêm desta cena hardcore. Toda esta ética tem muita importância para a cena musical atual, onde as bandas já não ganham tanto dinheiro. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já sabem, se quiserem mais informações vão a www.brandoscostumes.pt. O meu nome é Pedro Paus e o meu e-mail é pedropaus@brandoscostumes.pt. Que tal? Se quiserem dizer alguma coisa, se tiverem dúvidas, quiserem enviar sugestões, podem fazê-lo pelo e-mail ou por mensagem através do Facebook. Peço desculpa porque os episódios têm sido com menos regularidade, é verdade, mas cheira-me que isso vai mudar. Até daqui a 15 dias, o meu nome é Pedro Paulos. Não se esqueçam de ser altamente.